ele é triste. Bom, os barracos tem madeirite. No mundo do crime eu vejo sangue e os calibres 12.38, fuzil, PT aniquilada. Guetos e favela, Jesus e os anjos da guarda. Espada na guerra, armaduras no chão. Quem atira pedra no inimigo não se entrega ladrão. No mundão, nas cadeias, a realidade é monstruosa. O bagulho é mesmo louco, Moscou, as cabeças rola. Barroca na CT, os loucos faz o sinal da cruz no capão. Missão Mateus nas favelas de Peru. Quem não fraquejou, venceu, tá no pódio. No olhar dos traidor, marcado pelo ódio. Ouro e diamante faz dos vermes um homicida. Que mata os parceiros pra pagar de golfe na vila. Várias fitas, aqui é impossível de imaginar. Por um Rolex na escuridão, vários vi se afundar. Se matar no cachimbo de tiro, no final acabar. Periferia, cena é triste em todo lugar. Dos barracos do morro brilha a luz da FAO. As vielas corta de luto no trágico mundo criminal. Becos em estado de alerta. Vejo soldados morrer, estirado na terra. Na favela tá embaçado, o diabo tá confundido. Fazendo os mano puxarem os gatilhos. Nós tá se destruindo, se matando. Se jogando no abismo, no chão rastejando. Chorando na escuridão, nos fundão da periferia. Vendo as chances da vitória escorrer e acabar na guia. A realidade não é fictícia, o gueto é cheio de calibre. No mundão a cena é triste. A cena é triste. A cena é triste. Sofrida em todo lugar. Sofrida. A cena é triste. A cena é triste. Lágrimas eu vejo rolar. Nos morro, nas favelas é a realidade dramática. Os mano tão na cadeia atirando um montão. Mó sofrimento, né, Jão? Vida de ladrão. Castelo de ilusão, o mapa morreu no xadrez. Blá, blá, a bola da vez. Um, dois, três. Fechou os olhos no breu, já era. A cena é triste no mundão, nas favelas. Na guerra nós tá entrando sem nenhum preparo. Descarregando o tambor e matando os aliados. Quanto mais sangue escorrer, mais fraco nós caminha. Quanto mais soldado morrer, a vitória fica mais sofrida. A vida dos mano, o valor é mínimo. Por uma 900, pretos louco puxa o gatilho. Mata um irmão pra comprar um tênis importado. Enquanto a senhora chora vendo o filho sendo velado. Tá embaçada as ruas, virou um Vietnã. É só roda tático, PM de fuzil nas rocan. O crime gerador choca um país. Mas todos só queriam um final feliz. Uns choram, outros dão risada. Catando o diploma de médico enquanto a outra cela é fechada. Várias quebradas, a mesma realidade. O mundo tá cheio de ódio e maldade. Enquanto os covardes nos afundam no mar de crise. A cena do dia a dia vai ser triste. A cena é triste. A cena é triste. Sofrida em todo lugar. Sofrida. A cena é triste. A cena é triste. Lágrimas eu vejo rolar. Escorre as lágrimas. A cena é triste. A cena é triste. Sofrida em todo lugar. Sofrida. A cena é triste. A cena é triste. Lágrimas eu vejo rolar. Escorre as lágrimas. Filha, vem com a mãe que eu te protejo do mundão. Sou lado a lado com Deus dos céus, cai as bênção. Pra purificar, mergulhar o coração, a alma limpa nas águas tranquilas da salvação. Então vem que ele te dá o perdão. Eu sei que tem jeito pra refrigerar meus irmãos. Prepara uma mesa perante seus inimigos. Não tem mal algum porque ele está contigo. As drogas possuem. Esvazia os bolsos, é rio de lágrima, uma fria sufoco. Tô vendo tudo, muita mãe de luto. É, nas portas de cadeia, com o sistema eu não me iludo. A cena é triste, só quem é resiste e não desiste. Só quem tem fé persiste. A cena é triste. A cena é triste. Sofrida em todo lugar. Sofrida. A cena é triste. A cena é triste. Lágrimas eu vejo rolar. Escorre as lágrimas. A cena é triste. Sofrida. A cena é triste. A cena é triste. Lágrimas eu vejo rolar.